Delta 02, vai estacionar a frequência livre, bom descanso. Four Vita Vita Foxtrot, please confirm have you started taxi already? Okay, Papa 4 Vito Vito Fox. Clear line up in take off runway 10 Windy 1 and 00 degrees. 180 degrees on Shimon. clear to take off on 010 in the 180 degrees on 5 knots. For Vito Victor Fox Airborne at 40 now, Salvador 120.8, have a nice trip. 1208, Papa 4, Vito Victor Fox, thank you, bye bye. Receive, good evening, Papa 4, Victor, Victor Fox, with you climbing to Momo, flight level 400. So, Victor Fox, climb and maintain flight level 400, Momo departure. Climb and maintain flight level 400 on Momo departure, Papa 4, Victor, Victor Fox. Vito Fox. That's the level 150, contact Recife Center on 126.85, Infinity 125.45. 12685, enable 125.45. Papa 4, Victor to Fox, thank you, bye bye. Desça para 2000, autorizado ILS X-Ray, pistão no zero, informe localizador. 2000, autorizado ILS X-Ray, informe localizador. Está livre da detecção, sabe? Confirmo. 3520 complete, final ILS, chame a torre em 118.95. Tá certo. Boa noite, tá 3520 estabilizado no ILS, baixo pra lá. 3520, cheque o trem, livre pouso no 0, 950 graus, 1979. Livre pouso na 0, tá 3520. 520, Solo 59, direita, táxi Alfa Juliette, posição 4. Alfa Juliette para posição 4, 3520.